A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos mais uma vez meditar na palavra do Senhor no livro de Jeremias. Hoje nós vamos ver o capítulo 39. Como eu disse anteriormente, esse capítulo é o capítulo da destruição de Jerusalém. Esse capítulo vai falar, tanto o capítulo 39 como o 40 vai estar relatando sobre isso. E os capítulos seguintes, alguns capítulos vão falar sobre o que aconteceu pós-invasão e pós-destruição de Jerusalém. Mas nós vamos nos ater ao capítulo 39. E o capítulo 39 nos diz assim: no nono ano, de Zedequias, rei de Judá, no décimo mês, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a sitiaram. E no 11º ano de Zedequias, no quarto mês, o nono dia do mês, a cidade foi desmantelada. Ou seja, esse sítio não durou muito. Eles voltaram da luta com o exército egípcio, venceram o exército que estava vindo e fizeram-os retornar para o Egito. Eles, vencendo essa guerra, voltam e ficam em torno de Jerusalém alguns meses, mas não o suficiente para que faltasse alimento e para que faltasse sustento para o povo, mas eles simplesmente ignoram isso e arrebentam os portões da cidade, vencem os guardas que estão nos muros e adentram a cidade. E eles adentram a cidade e todos os príncipes do rei da Babilônia, eles entraram e se assentaram na porta do meio, ou seja, se assentaram no meio da cidade, dizendo: olha, essa cidade nos pertence, tanto à direita quanto à esquerda. Nós estamos no meio. A esquerda nos pertence, a direita também nos pertence. Toda Jerusalém nos pertence. E enquanto eles estavam assentados ali, Zedequias, o rei de Judá, os viu e todos os homens de guerra. Então eles fugiram. Eles fugiram no meio da noite pelo jardim do rei. Havia um portão e um muro. Sempre há nos palácios, né, um lugar de fuga, caso haja invasão. E não era diferente no palácio em Jerusalém. Havia um lugar de fuga para o rei, caso ele ficasse em apuros. E ele estava em apuros, porque os babilônios haviam tomado a cidade. Só faltava tomar o palácio e tomá-lo como matá-lo, ou senão tomá-lo como escravo. Então ele tenta, faz uma última tentativa de sobrevivência. Ele foge com todos os nobres e príncipes, ele foge com toda a corte dele. E só que os príncipes, o exército dos caldeus, o exército babilônico, os perseguiu e os alcançou nas planícies de Jericó. Quando eles estavam nas planícies de Jericó, eles foram alcançados pelo exército da Babilônia. E esse exército, então, os leva Zedequias e todos os outros, mas particularmente Zedequias como rei, até Nabucodonosor. E aí, algo terrível acontece, como o profeta Jeremias já havia dito para ele que aconteceria se ele não se submetesse ao rei da Babilônia, ao jugo do rei da Babilônia, e ele não se submeteu. Então, o que que o rei faz quando chega ele e toda a sua família? Ele, já Nabucodonosor, mata os seus filhos, os príncipes, na sua frente. Na sua frente ele mata os príncipes, ou seja, ele vê os seus filhos sendo mortos. E em seguida, Nabucodonosor arranca os olhos de Zedequias. Então, talvez naquele momento Nabucodonosor possa ter dito: olha, olha aqui os seus filhos, você os verá pela última vez. Essa é a última imagem que você vai ver. É a última imagem que você vai ter por resto da sua vida. Ou seja, a imagem dos filhos sendo mortos. Por quê? Porque Nabucodonosor já tinha planejado que em seguida arrancaria os seus olhos. Ou seja, arrancando os olhos, a última imagem que ele tinha era dos filhos sendo mortos. E além de ter os olhos arrancados, ele é colocado em correntes e é levado para a Babilônia e colocado na prisão. Ele morre na Babilônia, como o Senhor havia dito, de forma terrível, terrível, terrível. E os invasores, o exército da Babilônia, permanecem e vão colocar fogo, vão destruir os muros. Os caldeus queimaram a casa do rei, as casas do povo a fogo e demoliram os muros da cidade. E aí acontece, só que acontece uma coisa interessante. Então, Nebuzaradã era um segundo guarda, um segundo comandante do exército. O capitão, ele era capitão da guarda, não o general da guarda. Deixou os pobres do povo, que nada tinham na terra de Judá, ou seja, provavelmente os escravos, aqueles que haviam sido libertados e depois os seus senhores se arrependeram e tomaram de volta, porque eles nada tinham na cidade, eles não possuíam absolutamente nada, não tinham casa, não tinha campo, não tinham absolutamente nada, eles não tinham nenhum recurso. Então Nebuzaradã faz um gesto de caridade para com eles, deixou os pobres do povo que nada tinham na terra de Judá e deu-lhes vinhas e campos ao mesmo tempo. Então, essas vinhas e campos que foram dadas, provavelmente também pode ser, deu os campos e campos onde haviam água, né? Porque se tinha vinha, ali também tinha água. E isso foi dado ao povo. Ora, Nabucodonosor, aí vem, queridos, uma coisa tremenda. Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã. Essa decisão de dar ao povo pobre, miserável, aqueles que nada tinham campos e vinha, foi decisão de Nebuzaradã, o capitão da guarda. Mas quanto a Jeremias, não. Jeremias foi ordem do próprio Nabucodonosor. Nabucodonosor deu ordem a ele, dizendo: ora, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordem, versículo 11, ordem a respeito de Jeremias a Nebuzaradã, o capitão da guarda, dizendo: toma-o e busque bem-estar para ele, e não lhe faças mal. Porém, faz com ele exatamente como ele te dirá. Ou seja, pega Jeremias, não faças mal a ele, mas faça com ele o que ele quiser que seja feito. Deixe-o escolher. O que o povo de Jerusalém não havia feito, agora o inimigo faz. E aí a palavra diz, continua sendo descrito, versículo 12, que Nebuzaradã manda os príncipes procurar por Jeremias. E o encontra, sabe onde? Ainda na prisão. Ele ainda estava na prisão, porque ele tinha sido preso por causa das palavras que havia dito. Então eles o encontram na prisão, tomam-o, levam-o até o governador que eles estavam deixando como responsável pela Babilônia, que era Gedalias, o filho de Aicão, que era um homem sincero, que era um homem que quando Jeremias leu, quando o Senhor mandou Jeremias escrever o livro da lei e que Baruque foi lá ler diante do rei, esse Gedalias, o filho de Aicão, tentou fazer com que o rei não rasgasse o livro, mas que o rei ouvisse. Então, esse homem é colocado como responsável pelo restante, o que tinha sobrado da cidade e o que tinha sobrado do palácio. E aí, o texto diz que Jeremias é levado para o palácio, colocado sob a guarda desse que tinha ficado como governador da cidade, que estava destruída, mas ainda era uma cidade, pertencia agora totalmente à Babilônia, para que ele morasse. E aí o texto diz que ele vai habitar entre o povo, mas morando agora, não na masmorra do palácio, mas dentro do palácio, por ordem de Nabucodonosor. O que o povo de Israel fez de maldade, fez de coisas más, horríveis contra Jeremias, o invasor, aquele que veio para destruir. Veio para destruir Jerusalém, mas veio com uma ordem: não toques em Jeremias. Por que não toques em Jeremias? Porque Jeremias, em todo o tempo, ouviu a palavra do Senhor, falou segundo aquilo que o Senhor o mandara falar, exortou, instruiu, aconselhou, tudo o que estava ao seu alcance, ele fez. Orou, chorou, tudo ele fez pelo povo de Jerusalém, pelo povo de Judá. Mas eles não ouviram. Mas o Senhor ouviu. O Senhor viu todas essas coisas. E o Senhor diz que ai daquele que tocar no seu ungido. E o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém tocou. Tocou, foram destruídos. Mas a seu ungido, Jeremias, a ele foi dado honra por causa da sua fidelidade. A outro que é dado também livramento e honra é a Ebed-Meleque. Lembra de Ebed-Meleque? Ebed-Meleque é quem fala com o rei secretamente quando Jeremias foi lançado na masmorra ou na cisterna cheia de lama, e ali morreria com certeza. Ebed-Meleque vai até o rei, ele é um eunuco, ele vai até o rei e secretamente fala com o rei: tem que tirar Jeremias de lá, porque ele vai morrer. Aí o rei então dá ordens para que ele faça esse trabalho, para que chame alguns homens e vá até o poço e retire Jeremias de lá. E ele faz, junta, lembra? Lembra? Junta panos, trapos, coisas, tecidos que não prestavam mais. Faz desses tecidos uma corda que é lançada dentro do poço. E ele ordena: Jeremias, coloque esses trapos debaixo das suas axilas, para que nós possamos alçá-lo, para que nós possamos levantá-lo, tirá-lo daí. E assim foi feito. Como Ebed-Meleque fez bem a Jeremias e não mal, o Senhor ordena o seguinte: o Senhor fala com Jeremias assim, no capítulo 15: ora, a palavra do Senhor veio até Jeremias enquanto ele estava trancado no átrio da prisão. Ele ainda estava trancado, ele ainda ou não tinha sido libertado pelos príncipes da Babilônia. Vai e fala. Ou seja, quando você sair daqui, vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, eis que eu trarei minha palavra sobre essa cidade para o mal e não para o bem, e elas se cumprirão naquele dia diante de ti. Porém, eu livrarei a ti naquele dia, diz o Senhor, e tu não serás dado na mão dos homens aos quais temes, porque eu certamente te livrarei, e tu não cairás pela espada, porém a tua vida será por um despojo para ti, ou seja, será por uma vitória para ti. Você será honrado, honrado como com a tua própria vida, porque tu tens colocado tua confiança em mim, diz o Senhor. O povo de Israel, os sacerdotes, os príncipes, parte dos príncipes, nem todos, ou alguns que ouviam e temiam o Senhor, já tinham sido levados para a Babilônia. Na primeira vez que eles foram, que Nabucodonosor invadiu a cidade, foi em 605. Essa invasão que nós estamos falando agora é de 525, é a última invasão da Babilônia à cidade, porque eles já deixam tudo destruído. Então, muitos dos príncipes que foram levados no início eram tementes também a Deus. Então, e muitas das pessoas que foram levadas, eram tementes ao Senhor. Só que elas não tinham voz. Ou melhor, elas até tinham voz no meio do povo, mas o povo não ouvia, os sacerdotes não ouviam, os príncipes não ouviam, o rei não ouvia. Ninguém que realmente podia tomar decisão, bater o martelo e dizer não, nós obedeceremos ao Senhor, não fizeram. Então essas pessoas foram completamente destruídas, algumas levadas cativas, outras mortas pela espada, alguns mortos pela peste, alguns mortos pela fome, como diz a palavra do Senhor. E aqui, nesse texto, foram mortos pela espada, quando Nabucodonosor entrou e destruiu tudo, completamente tudo, inclusive os muros que protegiam a cidade. Meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos falando da verdade. Seja esta palavra para o mal ou para o bem, ela sempre será a verdade. Jeremias profetizou em Jerusalém e Judá durante 20 anos e profetizou palavras para o mal e palavras para o bem. Eles não ouviram nem as palavras para o mal, eles diziam: não, isso não vai acontecer. Quando Jeremias dizia: olha, Nabucodonosor virá. O exército do norte vai vir e vai destruir todos, vai se levar cativo, e vai destruir completamente essa cidade, vai colocar fogo. Eles diziam: não, isso não vai acontecer, certamente não vai acontecer. Buscaram ajuda no Egito, fizeram tudo que estava ao alcance deles, naturalmente falando, para se defender, eles fizeram. Mas só que a questão não era natural, a questão era espiritual. Não era uma investida de Nabucodonosor contra Jerusalém e contra Judá, ela não era natural. Não era natural, o que quer dizer isso? Não é que Nabucodonosor reuniu os seus conselheiros de guerra, ele provavelmente fez isso para programar como que seria as investidas, como que seriam os ataques. Ele fez isso, mas ele não fez isso humanamente pensando, por sua própria mente falando: não, eu estou fazendo isso. Ele até pensava que era ele que estava fazendo, porque ele se achava também um Deus. Mas, na verdade, Nabucodonosor não fez nada disso por seu pensamento próprio, por seus próprios planos. Ele só fez estes planos contra Jerusalém e Judá, junto com os seus líderes, junto com seus chefes de guerra, como capitão Nebuzaradã. Ele fez isso, mas ele fez isso orientado pelo Senhor. Porque era o Senhor que dizia: estou trazendo do norte a vara de correção para este povo, que não me ouve, não me obedece, não me adoram, não me servem como deveriam servir. Eu que os fiz adentrar nesta terra, eu que os coloquei nessa terra, eu que os tenho protegido até hoje, eu que tenho feito tudo por eles, eles não reconhecem. Eles prestam culto a mim e prestam culto a Baal. Eles são dupla, eles têm um coração duplo. Eles têm um coração dúbio. Eles são como a onda do mar, eles vão e vêm. Uma hora eles vêm para mim, outra hora eles vão para Baal. Vão para Ist, que era uma sacerdote, que era uma deusa. E outros deuses e deusas que existiam naquele momento. Ista, inclusive, era uma deusa babilônica. E como eu já disse anteriormente, as mulheres faziam bolos de passas e ofereciam a essas deusas nos terraços das suas casas, para ver se esta deusa protegia a sua família e não deixasse, e que viesse a não deixar nada acontecer à sua casa. Quando, na verdade, quem guarda a nossa casa é o Senhor. O Senhor é o nosso guarda. O Senhor é que está conosco. É Ele que nos dá livramento. E não outros deuses. Ele diz assim: fora de mim não há Deus. Eu sou o único Deus e fora de mim não há outro. E o povo sabia dessa palavra, porque eles tinham ouvido essa palavra, muito provavelmente dos seus antepassados, porque a palavra era passada de pai para filho. A instrução, cada pai devia instruir o seu filho na palavra do Senhor, andando pelo caminho, assentado à mesa, onde quer que estivesse, era para estarem andando e ensinando os seus filhos sobre a lei do Senhor. E com certeza eles sabiam a lei do Senhor. Os sacerdotes conheciam a lei do Senhor, mas não obedecia à lei do Senhor. Tinha a lei do Senhor como segundo escalão. Primeiro nós fazemos a nossa vontade. Primeiro nós adoramos a Baal, nós adoramos a Baal porque ele é o Deus da colheita. É ele que vai nos fazer ter boas colheitas. Não, engano, engano, engano. Quem traz boas colheitas é o Senhor. Porque quem manda a chuva do céu é o Senhor. Quem faz com que a semente brote na terra é o Senhor. Quem faz com que ela cresça e dê fruto é o Senhor. O inimigo, o adversário, ele não faz vir chuva do céu, não faz a semente brotar. O que ele faz é semear semente ruim no meio das sementes boas que foram semeadas. Ele, durante a noite, enquanto os donos das terras, aqueles que semearam a semente boa para ter uma boa colheita, dormem, ele vai e semeia joio no meio do trigo. O que que é isso? Qual a diferença do trigo por joio? O dono da terra, olhando a plantação, olha e vê. Não há diferença. Enquanto está crescendo o trigo e o joio crescendo, juntos, não há diferença, olhando naturalmente, não há diferença nenhuma entre um e outro. E se mesmo assim se identificar, eles não podem cortar, tirar o joio. Por quê? Porque quando eles forem arrancar o joio, eles vão arrancar o trigo também juntos. Isso é a instrução de Jesus. Então, o que que se tem, ou como que se sabe o que é joio e o que é trigo? Quando as sementes crescem, se desenvolvem e frutificam. Quando frutificam, o trigo, ao frutificar, ao encher-se as suas varas, os seus pendões de trigo, ele se dobra, ele encurva por causa do peso da semente boa, das sementes que prosperaram e que encheram a espiga. Então ele se dobra, enquanto o joio fica ereto. Por que que o joio fica ereto? Porque o joio dá, aparentemente, a espiga, ele gera a espiga conforme gera o trigo. Só que tem uma diferença. Dentro da sua espiga, dentro dos lugares onde haveria de ter sementes boas, teriam que ter grãos bons, não há nada. Como não há nada, ele não pesa. Como não pesa, ele não se dobra. Como que nós conhecemos verdadeiramente os filhos e filhas de Deus? Aqueles que são servos verdadeiramente do Senhor. São como Jeremias. Ou são como Ebed-Meleque. Confiam no Senhor e se dobram diante do Senhor, reconhecendo que Ele é o único Deus. É o único Deus sobre todo o universo. Que fora dele não há outro. E por isso se curvam e o adoram. O adoram em espírito e em verdade. Enquanto que os crentes, que não são trigo, e que são muitos no meio dos crentes, eles parecem crentes, falam como crentes, vestem como crentes, andam como crentes, mas não são crentes. Eles são joio. Eles não são servos do Senhor, eles não são trigo, eles são joio. Como que nós os conhecemos? Porque eles não se dobram diante do Senhor. A palavra do Senhor entra no seu ouvido, entra num ouvido e sai no outro do mesmo jeito. Ele até tem a aparência de que é trigo, mas ele não é. Quando vamos relacionarmos com eles, quando vamos andarmos com eles, nós vamos ver que as suas atitudes não são atitudes condizentes com a palavra do Senhor. Eles ficam sabendo que um profeta está na cisterna cheio de lama e nada fazem para de lá tirar os falsos profetas. Eles não são como Ebed-Meleque. Ebed-Meleque, ao saber que o profeta tinha sido lançado na masmorra ou numa cisterna cheia de lama, o que que ele faz? Mesmo correndo o risco de não ser ouvido pelo rei e ser punido pelo rei, porque o rei tinha autorizado a prisão, ele vai lá e intercede pelo profeta. E recebe pela benevolência do Senhor para com ele, porque ele temia o Senhor verdadeiramente. O Senhor o protege não só de Nabucodonosor, mas o Senhor protege do seu próprio rei, do rei a quem ele servia. e recebe instrução desse rei do que ele deveria fazer para libertar Jeremias. E ele vai lá, correndo o risco, ele vai à noite fazer esse trabalho. Por que à noite? Para que os príncipes que haviam feito essa maldade com Jeremias não o vissem. Porque se visse, lançariam ele também na cisterna. Eles não têm dó nem piedade. Eles não amam. O joio não ama. Porque o joio foi semeado pelo maligno. É o inimigo que semeia o joio. E se é o inimigo que semeia o joio, ele veio do inimigo. Ele não tem amor, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem longanimidade, ele não tem bondade, ele não tem misericórdia, ele não tem nada disso, ele não tem verdade. Porque o pai dele mente desde o princípio, diz-nos a palavra do Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero deixar esse texto com você nessa noite. Jeremias sofreu e sofreu durante anos pregando a palavra do Senhor, pregando, pregando, pregando, e sendo repudiado, e sendo açoitado, e sendo preso, e sofrendo toda sorte de calúnias, de toda sorte de sofrimentos que uma pessoa poderia passar e aguentar, suportar, ele passou. Mas na hora da invasão final, da destruição final, ou seja, na hora, numa linguagem popular, na hora de passar a régua, como se diz, na hora de definir completamente a situação de Jerusalém e de Judá, ele é poupado. Ele não foi, Zedequias não foi lá na prisão buscá-lo quando estava fugindo. Ele fugiu deixando Jeremias preso lá na masmorra dele, deixando preso no átrio dele. Ele fugiu e não quis nem saber o que aconteceu, o que iria acontecer com Jeremias. Só que Jeremias tinha avisado que isso iria acontecer. E não uma vez só, várias vezes. Mas ele nem lembrou de Jeremias, porque ele era joio. Mas Nabucodonosor lembrou. Por que que Nabucodonosor lembrou? Porque o Senhor o fez lembrar. Assim como o Senhor o trouxe e deu a ele poder para tomar a cidade, fez com que ele fizesse o bem e não o mal a Jeremias. Ele dá uma ordem ao seu capitão da guarda, Nebuzaradã. O capitão tinha nome. Ele deu uma ordem específica a uma pessoa específica. Não faças mal a este homem, mas faça o bem. No capítulo 41, nós vamos ver amanhã, vai estar escrito: olha, faça a ele o que ele quiser. Deixe-o escolher o que quer. É isso que Deus faz com aqueles seus servos e servas que lhes são fiéis. Eles permitem que eles escolham o que quer que seja feito a eles. Às vezes estão na prisão. E mesmo estando na prisão, Deus está observando por eles. Deus está vigiando por eles. Deus está com eles na prisão, quer seja onde estiver. O Senhor está conosco, diz-nos a palavra do Senhor. Eis que estarei convosco todos os dias da vossa vida até a consumação dos séculos. Então o Senhor está conosco. Pode toda uma cidade, toda uma nação, como aqui nós vemos em Jeremias, toda a nação, é óbvio que muitas pessoas não concordavam com isso. Nem todos eram joio aqui. Havia muito trigo também, que foi levado para o Egito, que foi levado para a Babilônia. Exemplo, nós temos de Daniel e seus amigos. Isso é só um exemplo. Haviam outros, ou muitos outros, que temiam o Senhor e que tiveram as suas vidas como despojo. Foram levados como escravos, mas não morreram. A sua vida foi poupada. Como a de Ebed-Meleque, a vida dele foi poupada. Era para ele morrer, porque era da casa do rei, todos da casa do rei morreram. Mas ele foi poupado. Por quê? Porque o Senhor era com ele, o Senhor via as ações dele. O Senhor via o coração de Ebed-Meleque, assim como Deus via o coração de Jeremias. Meu irmão e minha irmã, nós servimos a um Deus que nos diz a sua palavra lá em Hebreus, que a sua palavra é como espada de dois gumes, apta para discernir, para cortar juntas e medulas e discernir os pensamentos do coração. Então a palavra do Senhor sabe, ela discerne, ela faz separação entre um coração e outro. Ela sabe o que pensa um coração e o que pensa o outro. Por quê? Porque se um coração pensa segundo está escrito na palavra do Senhor, esse coração vai falar, vai proclamar, vai jorrar pela boca dessa pessoa, como Jesus falou com a mulher samaritana: quem beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Do coração das pessoas que temem ao Senhor, flui rios de águas vivas. Mas daqueles que não tomaram da água que o Senhor dá de graça, Isaías vai dizer: vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite, e se alimentem. É sem dinheiro e sem preço. Não tem preço e não tem dinheiro para comprar a água que o Senhor dá. Para comprar o leite. Para comprar a terra que mana leite e mel. Não tem dinheiro e nem preço para isso. Tem misericórdia e graça do Senhor, que alcançamos pela fé em Cristo Jesus. Porque nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Nós somos salvos pela fé, mas a fé não é nossa. Assim como fez Deus com Nabucodonosor, fazendo com que ele fizesse o que ele queria, ele faz conosco. Ele faz com que o nosso coração receba fé, se nós desejarmos receber fé. A Bíblia diz assim: se vós não tendes fé, peça a Deus, que a dá gratuitamente a todos que lhe pedem. Porque a fé não vem de nós, ela é dom de Deus. E Deus a dá liberalmente a todos que o pedem. E não precisa de muita fé para fazer a vontade do Senhor. Basta ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Jesus vai dizer: olha, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, dirás a esse monte: saia daqui e lança-te no mar, e assim se fará. Lembra da parábola? Da parábola não, do acontecimento que houve com Jesus junto com seus discípulos, quando eles estavam indo para Jerusalém. De longe eles avistaram uma figueira. E aí estavam com fome, provavelmente alguns correram, né, para pegar o fruto e comer, matar a fome, dar a Jesus para que Jesus matasse também a sua fome, porque Jesus era homem, ele estava com fome, estava andando debaixo do sol, estava sem comida, estava sem alimento. Aí quando chega, quando Jesus chega, quando os seus discípulos chegam diante da árvore, eles falam: ela só tem folhas, ela não tem fruto. Qual é a palavra do Senhor para aquela figueira? Nunca mais brote um fruto de ti. Passaram e foram embora, foram para Jerusalém. Quando voltaram, os discípulos viram a figueira e falaram: olha lá, é a figueira que o Senhor amaldiçoou. Ela tinha secado completamente. Fisicamente não tinha dado tempo dela secar. Mas a ordem que Jesus deu para ela não foi uma ordem da física, da química. Foi uma ordem espiritual. E porque foi uma ordem espiritual, ela secou espiritualmente. Meu irmão e minha irmã, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, não seja uma árvore somente cheia de folhas e galhos, mas seja uma árvore cheia de frutos, para que o Senhor não te amaldiçoe. Como assim, pastora? Como que eu posso dar frutos? Jesus disse o que nós deveríamos fazer. Quando ela estava para voltar-se para Deus, ele disse aos seus discípulos uma ordem que está lá no capítulo 28 de Mateus. Leia, leia lá. Está escrito assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todo mundo e pregai o evangelho, e ensinando-os a guardar, batizando-os e ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ensinado. Ou seja, para nós agora é: vá pelo mundo, ganhe vidas para Jesus, pregue o evangelho, e o evangelho que é a boa nova. Que o evangelho é boa nova, é uma notícia boa. Faça com que essa notícia boa chegue até as pessoas, e as pessoas vão ouvindo essa palavra, elas vão acolher essa boa nova, vão se render a Jesus. Aí você batize-as. Como nos nossos dias não podemos fazer como os discípulos faziam, nós mesmos batizarmos, porque há um esquema, há uma ordem eclesiástica montada em todas as igrejas, que quem batiza são os pastores, são aqueles que eles designam para batizar. Então leve-o até o seu pastor e fala: olha, está aqui, ganhei-o para Jesus, ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador, eu o discipulei, ensinando-os todas as palavras que Jesus ensinou. E eu estou trazendo para ser batizado. Isso é dar fruto. Isso é ser uma figueira com fruto. Agora eu te pergunto, quantos anos de igreja você tem? Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantos anos de igreja você tem, ou seja, quantos anos de convertido você tem? Quantos frutos você deu? Quantas pessoas você evangelizou e ganhou para Jesus, levando-as até ao batismo e ao discipulado? Quantas? Nenhuma? Você é uma figueira sem fruto. Cuidado para não ser amaldiçoado pelo Senhor. Ou você pode ser um joio no meio do trigo. Não seja enganado. Não fique enganado. Ah, mas eu não tenho tempo, eu não posso pregar, eu não tenho como pregar. Eu quero dizer para você hoje, o púlpito que eu tenho para pregar é esse que eu estou falando com você. E esta palavra está indo a muitas nações, a mais de 20 nações. Ela está chegando. Então você pode pegar um versículo bíblico diariamente. Em algum momento do seu dia, pegar o seu celular, pregar essa palavra e espalhar. Você que sabe fazer isso, espalhe pelas redes sociais. Ao invés de ficar olhando fake news e dando audiência para a mentira e distribuindo essa mentira para outras pessoas. Olhe a verdade, que é a palavra de Deus, e distribua a palavra de Deus, que é a verdade. Longe de você toda mentira, e próximo a você toda a verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. A verdade é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo essa palavra, ou que vai ouvir essa palavra daqui a pouco, ou amanhã, ou não sei que hora, quando você vai ouvir, e quando você ouvir essa palavra, e o Espírito Santo tocar no seu coração, ouça o Espírito Santo. Se você está agindo como Jerusalém e Judá agiu com Jeremias, não ouvindo durante 20 anos a palavra do Senhor, a mesma palavra, 20 anos, todo dia falava a mesma coisa. Eles não ouviram, foram destruídos. Aconteceu com eles a mesma coisa que aconteceu com a figueira que Jesus amaldiçoou. Meu querido irmão e minha querida irmã, ouça a palavra do Senhor. Ouça Jesus. Ouça Jesus porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela está falando de Jesus. Quando você olha para a natureza, para a criação, você está olhando para Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo que existe veio a existir por causa da palavra do seu poder. Tudo que existe só existe por causa da palavra de poder que sai da boca do Senhor Jesus, que saiu da boca do Senhor Jesus. O universo vem à existência por causa da palavra dele. As plantas, os pássaros, os mares, as montanhas, tudo veio a existir por causa da palavra dele. A palavra dele é a verdade. E eu encerro insistindo com você na palavra de Deus, descrita no livro de Hebreus. Que diz assim: a palavra do Senhor, ela é poderosa. Ela é poderosa como espada de dois gumes. Ela é apta para cortar juntas e medulas e discernir os pensamentos do coração. E aqueles que aceitarem essa palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. Que Deus te abençoe. Que Deus faça com que você ouça essa palavra com o coração aberto, com o coração sincero. Porque quando você estiver ouvindo essa palavra, Jesus vai estar batendo a porta do seu coração, porque ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Abra a porta do seu coração e deixa Jesus entrar. Se até hoje você era joio, deixe ele transformar-te em trigo. Se até hoje você era uma figueira infrutífera, deixe que aconteça com você o que aconteceu na parábola que Jesus contou do agricultor. Ele chegou para o seu servo e disse: esta é uma árvore inútil, que não dá fruto, que não frutifica. Corte-a. E aí, aquele que tomava conta da plantação disse para o seu senhor: senhor, deixe-o mais um ano. Eu vou escavar em torno dela, vou adubar. E depois de um ano, se ela não der fruto, então o Senhor corte. Meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor está escavando em torno de ti e adubando para que você dê fruto. E você tem um ano para dar fruto. Se não der, cuidado, porque ele pode vir e te cortar. Que Deus te abençoe, que Deus tenha misericórdia de ti e que ele possa fazer resplandecer o seu rosto sobre ti e te dar a paz, te dar a vida e a vida com abundância, que é a promessa dele. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.